Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. De regresso à sintonia da Radar, esta sessão de audio-hipnose é, como sempre, conduzida na primeira parte por Ricardo Mariano, na última meia hora. A apresentação e a realização é da responsabilidade de Ricardo Carvalho. Abrimos desde já o programa de hoje com Electronica Etheria, Living, dentro do triplo split, editado pela Sacred Flower Union. O tema chama-se Belief Systems. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Depois de Living, no arranque deste Em Transe, seguimos com DR Radio, dupla do Noroeste de Inglaterra. Recordação de um disco com 2 anos, chama-se Parts. Ouvimos o excelentíssimo The Immense Quiet of the Dark Blue. Logo depois, o extraordinário músico polaco Jakaszek. Destaque forte para o último de 2011, Glimmer. Por lá, as imensas manipulações de voz, instrumentos, etc. Deste artista maior chamado Jakaszek, ouvimos Even Not Within Sing of the Sun. Ainda a meio, de Montreal, os Sundrips com Seven. Thank you. Altura das despedidas desta primeira meia hora do Em Transe. Há pouco ouvimos Dream Studies, o último disco para os Sun Drips, e o tema Seven. Depois descemos no mapa até a Argentina. Homenagem à sua terra natal, o último disco de Federico Durán, como sempre, com um tempero pueril e muito bonito. Ouvimos La Edad del Bosque e terminamos com Danke Danke, um projeto que não utiliza instrumentos eletrónicos, reduz ao máximo o processamento. Não há músicas com mais de 6 minutos e os samplers são utilizados para criar ambiente. São estas as regras de An Hour in the Leaves dos Danke Danke. A terminar esta primeira metade, Volpes. Já a seguir, Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. A segunda parte da emissão de Em Transe desta semana, a contar com o último trabalho de Christian Fenech, intitulado Aun, um trabalho concebido como banda sonora para o filme de Edgar Honneschlager com o mesmo título. Seguimos agora com o trabalho de Sylvain Chauveau, Abstractions. Thank you. second capacity is more personal and more intimate. I'm sure that you, most of you, have thought about Sir Winston Churchill a great deal. We go now to 10 Downing Street. And in your heart. Someday, some year, there will be old men and women whose pride it will be to say, I live in... Unshakable rock controversial figure, his thirst for adventure, our nation pays its tribute, greatest man, any of us, power over the written and spoken courage, making his, writing his golden thread through our nation, walking with destiny, our finest hour. We in Britain feel as a family country in common. His humanity, the tempestuous, restless vitality of a Winston man, Winston Churchill, social revolution of our time, father of that welfare for as long as history comes, is that Winston Churchill's life, everyone, even before his entry, when it was Britain, with his great, who stood alone. Disregard of personal safety, which never left. Rich heritage of our nation. Great cause under his lead. For this hour and for this trial, and had no need for cheering greed. The quality of indomitable courage, and saved freedom, much greater than he had pleased. Saved Britain of humanity. Winston is back. I cannot speak. It is quite true that I've seen many painful scenes of it. Women and children blasted into rubble heaps of ruin. The British nation is stirred and moved, and it never has been. The savage enemy has done its worst. They mean to conquer or to die. Any who are suffering from fretfulness of the war situation in the country, which have been most heavily bombed, you will remember how in November, by an exaltation of spirit in the people, where the poorest people have got it worst, and where the ordeal of the men, women, and children has been most severe, comrades rather, for that is what they are. So I thought it would be a good thing to go and see for myself. And I went to some of our great cities and the fine buildings. I've come back into that joyous serenity we think belongs to a better world than this, to take in strong doses which seem to lift mankind and its troubles when they have need of it, refreshed. It is a tonic, most high and splendid, which I should recommend at any time, because I've never sought it or dreamed of it, and can never deserve it. Indeed, I felt encompassed that I found their morale above the level of material facts. Give us the tools, and we will finish the job. Esta segunda parte da emissão de Em Trance, a contar com Fenest, primeiro na companhia de Ryuichi Sakamoto, a banda sonora do filme Aun, de Edgar Honneschlager, depois Abstractions, trabalho de Sylvain Chauveau, um trabalho que inclui uma série de remisturas, depois ainda Mats Lindström, trabalho intitulado MIG, originalmente comissionado pela Fundação ProArt, para um museu dedicado à aviação na cidade de São Petersburgo. Um trabalho povoado por sons metálicos e drones claramente evocativos de motores, engenharia, máquinas e aeronáutica. Voltamos novamente a Sylvain Chauveau, mais uma remistura para Abstractions. E terminamos como começamos esta segunda parte, com mais um tema do novo Aun de Fenech. Alinhamentos e podcasts disponíveis em radiotrans.blogspot.com, como habitualmente. Voltaremos então na próxima semana, aqui na Radar, para mais uma emissão de Em Trance. Boa noite e até para a semana.